Informe Brasil Central. Jornalismo no tempo certo. Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sábado, 7 da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1, AM 1270. A rádio de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo. Está ouvindo Roberto Carlos e convidados. Apresentação, Josiel Menezes. Aqui na Rádio Brasil Central AM 1270, abraçando você que está nessa manhã, tranquilo aí, né, meu amigo, minha amiga de qualquer parte do Brasil, hein? Alô, dona de casa, tudo bem com você? Obrigado pela audiência, tá? Roberto Carlos e convidados. Comando, Josiel Menezes. Na sua Brasil Central AM 1270, meu abraço agora vai lá para o Maranhão, em Tum Tum, lá no Maranhão. É o Francisco Cândido Tomás, um abraço especial, hein? Abraçando ainda o João Moreira, que é o baiano, do setor leste Vila Nova. Tá aí, ó, Roberto Carlos e Rony Von. Boa noite, Goiás. Com Paulo Pérez. Jornalismo de verdade. Opinião. Informação. Notícia. Bastidores da política. Boa noite, Goiás. Toda terça, quarta e quinta. 8 horas da noite. Na TV Brasil Central. Em parceria com a TV Alego. Jornalismo de verdade. Com Paulo Pérez. Informe Brasil Central. São 10 horas em Goiânia. Olá, eu sou Laís de Paula e essas são as principais notícias do Informe Brasil Central.